Os afazeres no meu dia a dia não distraem a minha vida sem você, e nem preenchem minha mente esse vazio que sinto sem te ver. E nos prazeres que eu tentei me achar pra fugir e não mais lembrar do amor, eu não encontro mesmo nada a não ser vontade de você. Deus, meu Deus, meu Deus, se tudo tem que ser assim, faça eu poder viver sem ter ninguém pra mim. Deus, meu Deus, meu Deus, se tudo tem que ser assim, faça eu poder viver sem ter ninguém pra mim. Eu não entendo por que me deixou assim, sem dizer se fui errado com você, ou se existe um outro alguém em sua vida que ame mais que eu. Será que ao sentir carinhos diferentes dos que eu lhe dei, você vai esquecer do amor, ou descobrir que ainda existe em você algo que eu deixei? Deus, meu Deus, meu Deus, se tudo tem que ser assim, faça eu poder viver sem ter ninguém pra mim. Deus, meu Deus, meu Deus, se tudo tem que ser assim, faça eu poder viver sem ter ninguém pra mim. Deus, meu Deus, meu Deus, se tudo tem que ser assim, faça eu poder viver sem ter ninguém pra mim.